Palermo 267, chame Recife, 1, 2, 5, 2, 1, 1. Recife, Cona, boa. Zona 92, desça para 4.000 pés, ajustado 1093. Linha 3, 4.000 pés, 7, usa 3192. Combate Recife, estrada terminado 65 milhas nordeste de Salvador, chame ponto de Aracaju em 120.3. Papatango, Oscar, Oscar Bravo, estrada terminado 66 milhas no setor nordeste de Salvador, chame agora ponto de Aracaju em 120.3. Então, 3192, deixa 2500 pés, autorizado aí na inscrição no zero reporte na final estabilizada. 2500 pés, vai reportar final aí na aberta 3192. Tem sim, mas só que você pode ficar na descida. Dá pra fazer que eu arrumei o Oscar pra descida. Oscar, Cecília. Papai Vitor, Romeu Oscar, se recebe o controle, é logo o código 5550. A gente confirma o final solicitado e abre o ideal para o destino. Tio Vitor Romeu Oscar, autorizado para subir a nível de voo 120 e direto destino quando possível ser estimado de pouso. Vitor Romeu Oscar, vale o contato radar para São 3510. 3 no 9 2 completo, chame torre 1 na outra decimal 9 5. 2 9 5, grato, boa tarde. Né, minha 327, chame Recife, 1, 2, 5, decimal 1. Recife, 1, 2, 5, 1, 2, 7, 6, 3, 2, 7, boa tarde. Grande Oscar Whisky, autorizado a alinhar na 17, reporte pronto para decolagem. Botão 3192, autorizado pouso na 10, venta 130 graus, 089. Seu de pouso, centro, tá 3192. Oscar Whisky, ciente, mantém a posição inicialmente. Lima Net, só que você avisou com destino? Afirmativo, alguém tem que sair de destino ou já está de volta? Sim, se você já tiver sequência, bom pouso do meu Mike Fox. Fez 1 no 5-5 após o tráfego da companhia na curva final, está autorizado a linha e manter 1 no 0. Tan 3192 no solo 47, chame solo 219 ao ligar. Solo 219, tá 3192. November, Oscar Whisky, está autorizado a decolar da 17, vento é 120 graus, 099. Botan 3, 155, autorizado a decolar da 10, vento a 120 graus, 8 nós. Iniciando com 3, 155. November Oscar Whiskey, decolado aos 49, mantenha a escuta, observe a aeronave da TAN que está decolando agora aqui da 10, já está passando ali a vertical da Caticeira 28, mantenha essa separação com o tráfego. Gente, visual com o TAN, November Oscar Whiskey. 155 decolado aos 49, controle 19-8. 1-9-8-3-1-6-5. Lembra Oscar autorizado a ingressar no corredor forte, 1000 pés. Reporte passando a vertical da praia de buraquinho. Gente, autorizado ingresso no forte, reporte em buraquinho, November Oscar Whiskey. UV-DATAN-3-1-5-5. Torre, o November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, prossiga. O November Oscar Whiskey está presente, solicita ingresso, se possível, no corredor Interlagos para regresso e pouso na 17, senhor. Ok, November Oscar Whiskey está autorizado, curva à esquerda, chame na final da 17. Chama na final da 17, November Oscar Whiskey. Quem pega o controle? Vou passar para trás, o turbo piloto está cruzando o centro. Tio, o serviço está terminado 42 milhas agora, setor Oeste de Salvador, tudo se reconheci, sim, 126 decimal 0, caso negativo, 128 decimal 8. 128, obrigado. Espera da... Boa tarde, 2, número 6355, ponto de espera da ONU-GEM. Puxando M355, autorizado a alinhar e decolar pista por 0, vento 1, 30 graus, 09 noite. Alinha de cola da ONU-GEM, 635. Sinal da 17, 90 Arosca Luiz. 90 Arosca Luiz. Autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 17, 90 Arosca Luiz. Ponto 2155 Recife, 125 decimal 1. 125 decimal 1, de Recife, da prisão. Recife, 119 decimal 8. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, no solo 5 hoje, autorizado backtrack, reporte livre na Oscar. Colagem, sob mantém a 360, passando 2000 pés, veio direto Leda. Isso aí já estaciona a frequência livre, boa. Então, 3676, sem identificação, deixa até nível de voo 140, vai na produção Vitor 366 para o R9 da pistão 10. 6355, chame Recife, 125 décima 1. 125 décima 1, obrigado. Sua identificação, desse nível de voo 060, foi na prioridade de fato. Aguardo na atualização do R9 do apitador. 41166, com 5 vezes está indicada. 3 redução para 2509. Com 3676, desça 2506, ajustado 10112, autorizado a nave pistão 90, reposta o localizador. Atenta um tráfego na sua posição de 1 hora, 4 milhas, com o mesmo rumo, mantendo no 1500 pés no portal Alfa 32. Estará atento ao tráfego, ajustando 1272, com procedimento de volta 3676. Fox, trate autorizado o acionamento, reporte táxi. Estamos reiterando o LS na escuta do controle. Tango Victor de Juliette, boa tarde, contato radar, mantenha o nome 500 pés, corredores, reporte, Paris, para ingresso em terra. Afirmativo, é tudo lá do Zena pro Sérgio, que 368 em disco da 3503. Sua aproximação final, 3676. Tem a 3676 completa, chamou em 1 no 8, decimal 95. 295, grátis. Torre Salvador, 3676, final. 3676, autorizado pouso, sistema 90, vento 140 graus, 9 nós. Autorizado, 3676. Mas o 4666 ajuste 9013, informa um tráfego agora na sua posição de 12 horas, afastado em 4 milhas, mantendo no 1500 pés e tipo para a alfa 32. O 4666 está autorizado a 3, Vitor 3666. O 4166 já está 3 milhas do 368, vai manter a frota. Gente, eu estou usando o DC 2500 pés, assento alta-fã totalmente formado. Sim, tem um tráfego no Piquet e no visual. Descendo para 2500 pés agora, o 4166. Feito, a gente viu o S em forma de acelerar nessa posição de 3 horas. A 2 milhas, passando 07, em DC 2500 pés, a 1 S no 90, para pouso na pista 10. Azul 4166, autorizado R9, reporte na final estabilizada. Vai reportar 4166. Eco Delta Fox Flight, autorizado ingresso, reporte aliado pronto, cabeceira 17. Então, 3676, enquanto o 166 está estabilizado ainda na 190 a 3532. Cliente completo, sempre tem um número de telefone 5 Mopoza. 4166-102-3895, obrigado, boa tarde. Continua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 0102. 0102, eu ajuste, prossegue em aproximação, aguardando a autorização, 4166. Segurança do Mercado, 211. Pode utilizar com o fato, gato, na Govita, 2017. Ajuste 103, 102, 95, obrigado, boa tarde. Vamos ver o que é. Salvador, boa tarde, senhor 63, no 4 Bravo. Senhora 3, no 4, boa tarde, senhor identificação, desse nível de voo 050 e voo na Prodo Serra Vitor, 366 para o R9 da Pistão 90. Gente, Prodo 366, descendo para 5, senhor 63, no 4. Seu campo a vista, Índia Júlia. Matango Vitor, Índia Júlia, R1, no 8, 95. X, grato. Papatango Vitor, Índia Júlia, boa tarde. Da presente, autorizado sinal 17, direção 1000, ajuste 1013, reporte na curta. Passará na curta da 17 com 1013 ajustado. É o Índia Júlia. Da direita, chamo solo 1219, azul 4, 19. Para o R9 da pista 10. Gente, já segui até 4 mil pés, vamos fazer um prodo 366, ou 969. Matango Eco Delta Fox, inicialmente autorizado subida na 1500 pés em condições visuais, está autorizado o voo para o destino. Fred do Filme, 2500, já deu da foto. Oi, bom, 620, boa tarde, posso estar pronto. Meu nome é 20, boa tarde, autorizando o alinhado do colar, pistão 20, vento 1, 20 graus, 10 nós. Além de cola, voo, 620. Na 314, rota 2010, 3500, pés, ajustado 1093. 3500, 03, 03, 14. Turing J. autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Livre na 17, índice. Dona 017, por gentileza, faça o check rádio. De 2. Recebe na 097. Agora alto e claro, gol na 097 autorizado. O Alher mantém a pista na 0. Alher mantém na 0, na 097. É 20, decolar 229, chame o controle 119, deixa 8. Chama 2, boa tarde. Fala, Fernando, falou da bala, direto a foto. Gente, aguarde pela ascensão, inicialmente no 1506, certo, na sua posição, a hora de 11 horas, 1 ou 2 milhas, como oposto em descida 3500 pés, tipo R2-320. Oxalá, Nervismo 4, gráfico nessa posição de 1 hora, a 10 milhas, rumo oeste, mantendo 1.500 pés, tipo um papa alfa 3-1. Gente, ô, 6-3-1-4. Alô, boa tarde, gol 6-2-0. Olá, 6-2-0, boa tarde, boa tarde, radar, se mantendo o 3-7-0 via só da PUCA. Vai na PUCA, 3-7-0, 6-2-0. Boa tarde, é o papá, papá, Lima, papá, Mike. Controle, é o papá, papá, Lima, papá, Mike. Papá, papá, Lima, papá, Mike, prossiga. Está notificado do Elisia, parou de ponto Del Rey, 944, DOB único, pode colocar do 0166, tá? Então, papá, Mike, quando você não comprou, para onde irá prosseguir? Passaram ele ponto Del Rey, Serra Luiz, Delta Lima, no bairro Costa Azul. Ah, sim, gente, copiado. É, autorizado no 306. É, pode visual com o local de pouso. Passar a visual, local de pouso, viu, papo mais, tá? Luna 097, decolar 232, chama o controle, 119, decimal 8. 198, boa tarde, bom trabalho. Autorizado 200 pro 6314. Canal 314, autorizado 2500, sem poste, passando o 9366. Autorizado 200, acho 6314. Controle Salvador, gol na 097, passa 1.400 pés na saída Arbor. Gol na 097, boa tarde, contato radar, se mantém o 360 via saída Arbor. Arbor, 360, voo 1097. É, escuta, eu posso ser autorizado para 4500, para o ajuste 1092. Só posso ver o controle. Autorizado 4500, ajuste 1092. Sim, então a vista é curta livre para a coordenação até o retorno, é escuta da foto. Relefa direto na 097. Chamei a 314. Chamei na 314, chame tudo na sequência no 8 decimal 95. 295, eu faço um like sempre com isso ali. Chama 620, chama seu Recife, frequência na 2685, alternativa 125, decimal 45. 225, decimal. Boa. Essa outra batalha, chaneiro 6314, não tem mais travado. O chaneiro 6314, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 0 norte. 0, pouso 1 a 0, chaneiro 6314.